3304. Diga. Vai ter que ir agora, eu quero me achar. Sim, te mantenho. Gráfico Luiz, turno da decolagem no SESB, 070 graus, 059. Aqui. 3304, velocidade? Reduzido, 129. Entendi. Lumia 05, livre descida, 2 mil pés. 1015, autorizada a final da pista no zero. Reporte estabilizado. 3304, sua descida está autorizada a 3 mil pés. O ajuste no zero ou no 5. Verônica Romeu, mantém as condições visuais ou no meu pés, frequência livre. Salvador é o 19286, acione identificação. Autorizada a chegada a mar e desse mantém o 050. 050 na mar, está tudo em prioridade. Gente. CIP 5217, desce a 4 mil pés, ajuste no 0, no 5. Ok, para 4 mil, no 0, no 5, 217. Curva esquerda. Autorizado cruzamento com curva esquerda para o Bravo 15. T379 decolou 107, controle da 0-8. 208, boa semana, tá 3979. Salvador, bom dia, tá 3179, passa 1.600 pés na da Elida. 3179 da Tampa, do 340, contato radar, serviço de vigilância. 340, 3179. 5217, vou pelo. Ok, dá presente, eu ando pelo 5217. 3304, desta 2 mil pés, autorizada a final 10 como número 2. 3304. Não, 03, não está livre da colagem, mas já está certo. Lumia 05, complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 895, pode. Dia. 0 decimal 8. Dá tudo por aqui, o braço aí. Permanece na sua escuta, senhor. 120 decimal 8, vamos voltar. 120 decimal 8, chama controle, obrigado. Lógico, Rádio 07, formação da aeronave declinando 17, vai manter para inicialmente, reporte fora do solo. Então, Kilo Delta, vento variável 06, nós até colar, visto no 7. Torre Salvador, bom dia, gol 605, marcador interno, baixar, travar. 605, ciente, continue a aproximação, informarei pista livre.